Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Na Trilha Extra. Para você que está ouvindo esse programa pela primeira vez, esse é um programa adicional em nossa programação. Ele é sem regularidade fixa e sem quadros. Leitura de e-mails, erros de gravação e respostas a comentários serão feitas no episódio principal. Já de antemão, muito obrigado pelo seu download e deixo o convite para que você possa conhecer os nossos outros episódios lançados. Acesse www.vcnatrilha.com.br e faça deste podcast a sua aventura. Dessa vez eu vou publicar uma gravação que fizemos no meio do ano de 2016, registrando vários momentos da viagem que fizemos para o Pico da Bandeira. Vocês vão perceber que em alguns momentos haverão alguns sons de fundo, barulho de motor, que eu decidi manter como uma forma de trazer o máximo dessa experiência para você. Daria para limpar mais o áudio? Claro que daria, mas eu decidi manter e espero que você possa curtir e começar a se entusiasmar para subir conosco. E se for esse o caso, entre em contato e fique ligado nos próximos episódios. Quero também deixar os meus agradecimentos ao Samir Reis pela parceria nesse roteiro, que foi ele que me acompanhou nessa subida. Esse programa ele é patrocinado pela Infinity Turismo. Gosta de aventura? Já pensou fazer isso em família ou com os amigos? Fique sempre alerta e tenha mais informações no site www.infinity.tour.br. Uma coisa bacana que tem no site da Infinity é que o turista de São Paulo ele pode acompanhar tudo o que vai acontecer mensalmente. A cada início de mês eles lançam a programação que vai rolar. Então, muito obrigado a todos e espero que vocês possam curtir esse programa. Opa, estamos aqui a caminho, né, passando pelo município de Pedra Azul, destino Alto Caparaó, Pico da Bandeira, lá do Mineiro. Viagem aí de 3 dias, promete muita aventura pra gente, hein? Agora vamos lembrar também o seguinte, que tem uma parte antes aí que começou a nossa aventura, né? A gente resolveu escolher um veículo 4x4 pra fazer essa aventura. Por que que a gente tá pegando 4x4? Ah, rapaz, esse aí vou falar mais pra frente um pouquinho, né? Mas é porque o roteiro, de fato, ele precisa de um veículo um pouco mais potente para subir o barro que tem lá no Pico da Bandeira. É isso aí, a gente começou aqui então a nossa viagem saindo lá de Vila Velha em direção ao Pico da Bandeira. Aqui a gente está passando por uma região de serra, né? Demora mais ou menos o quê? Umas 2 horas aqui? Por aí. Saímos de Vila Velha porque eu moro em Vila Velha, mas o Sami saiu de São Paulo, né? Que fique bem claro. E aí foi de avião lá para Vitória e me encontrou em casa para a gente partir para esse destino que promete, hein? Para quem aí do público paulista que resolveu fazer essa mesma aventura, do aeroporto lá de São Paulo, que eu saí do aeroporto de Congonhas, ou quem sai de Guarulhos, são 1h30 para chegar aqui no aeroporto de Vitória. E aí depois a gente pega o carro e vamos embora para a aventura. Então vai se ligando aí, porque a gente vai narrar as etapas dessa aventura. Em cada uma delas a gente vai contar alguns poucos. Uma sugestão para o almoço, já que a gente aí passou aqui por... Que era o quê? Domingos Martins? Não, ali é Pedra Azul. Pedra Azul, a Pedra Azul ali quando você passa tem meio que um centrinho ali. Na estrada mesmo, né? É. Com várias opções ali, você escolhe algum lugar aí pra você comer e vai na fé. Aí, se você estiver dirigindo por aqui, vai com cuidado, que não falta é caminhão aqui nessa região, hein? E capixaba é doido no trânsito, hein? Já aviso logo, como capixaba que sou, o Samir fez aí a loucura de me deixar dirigindo, então vamos que vamos. Depois que passa a Pedra Azul, isso aqui parece Shangri-La, cara. Rapaz, tem um ponto aqui, cara, umas descidas bem sinuosas. Venda Nova do Imigrante. E nesse ponto aqui que a gente tá passando agora... Caramba, esse ladeiro. Esse ladeiro, você percebe que do lado direito tem aí um penhasco bem forte. É recomendado que o ouvinte tenha muito cuidado quando, caso ele venha de carro, nesse trecho aqui, que principalmente de noite, que é quando a gente costuma sair de Vila Velha e Vitória para seguir o Pico da Bandeira, esse trecho aqui ele é bem perigoso, mas ele é bem sinalizado, tá? É, são curvas de serra, né? Então a gente tá descendo e subindo a serra aqui, mas a vista é impressionante, porque você tem muito acidente geográfico, você passa por vários paredões rochosos, e legal que vai te incentivando a voltar outras vezes, porque o volume de placas de sinalização turística em vários lugares aqui é uma riqueza de possibilidades para o turista, que não é só Ele pode voltar, além do Pico da Bandeira, voltar para fazer outros programas aqui, né? Sim, aqui em Venda Nova do Imigrante tem uma festa sensacional, eu só não me recordo agora a época, que é a Festa da Polenta, que é bem bacana, né? Então a cidade inteira se mobiliza em prol disso, né? A visitação turística, ela aumenta bastante, a economia local, ela é bem fomentada, além da própria produção agrícola que a cidade comporta, né? Tem também essas festas turísticas aí, típicas, muito ricas em cultura, né? Então, Venda Nova do Imigrante, aqui está descrito, capital nacional do agroturismo. Estamos passando em frente à placa da cidade, hein? Quem é aí de Venda Nova? Manda um e-mail pra gente, dizendo aí o que a gente deixou de falar. Esse lugarzinho aqui é especial e vale participação do público aí. Então, até daqui a pouco, enquanto a gente vai produzindo esse podcast... Literalmente na trilha. É, exatamente, é na trilha, na estrada, fazendo um tour e um cast, né? Então. Boa, gostei desse trocadilho. Opa, Bruno Aldi mandou lembranças. Então, galera, olha só, pra vocês que não perceberam ainda, eu tô estranhando aí esse áudio, vocês que são do Na Trilha. Nós estamos gravando no carro, em movimento, indo direto pro Pico da Bandeira. Cada ponto que a gente passar, né, que render histórias, nós vamos lançar informações aí. Obviamente que pra gente o tempo passa mais longo, né? Mas daqui a pouquinho, quando você der um próximo clique, olha o quebra-mola. Opa, quando você... Opa! Ouviram aí? Foi só pra dar emoção, hein? E vamos lembrar que ele tá prestando atenção na estrada enquanto eu tô aqui, ó. Modulando este gravador. Diz eu que tô pensando nessa estrada, né? Tô sim, mentira. Mas agora a gente acabou de passar aqui pela entrada da cidade de Caparaó. Ah não, ali era o que? Alto? Nós passamos pela entrada do Parque Nacional do Caparaó. Só que é o seguinte, nosso destino hoje é em direção a Manhumirim, né? E depois partir para a cidade de Alto Caparaó. Você vindo de Vitória, passando por Pedra Azul e tal, e encontrando essa entrada aí, você vai subir o Pico da Bandeira em direção ao lado do Espírito Santo. Você vai pro Pico da Bandeira? Vai. Mas a nossa intenção é chegar, de fato, pelo lado de Minas. Então vamos lá, são dois acessos, né? São até um acesso pelo Espírito Santo e um acesso por Minas Gerais. Sim. Esse que a gente tá fazendo é um acesso por Minas Gerais. Qual é a diferença dos dois? Escute o Na Trilha 13, Pico da Bandeira, né? Basicamente, o lado do Espírito Santo, ele, na minha opinião, ele é um pouco mais forte que o lado de Minas. O carro, ele já vai num ponto muito alto em relação ao lado do Espírito Santo. Aliás, o lado do Espírito Santo, o carro vai muito mais alto em relação ao lado de Minas. E quando a gente fala aqui do Parque do Caparaó, que ele não fica, então... Na cidade de Caparaó, do Alto Caparaó, certo? Caparaó é o Parque Nacional, né? Ele está sujeito aí à legislação federal, né? Pelo ICMBio, que é esse Instituto Chico Mendes. O parque é uma coisa, a cidade é Alto Caparaó, uma cidade mineira, perto, depois ali de Manhumirim. Parque é uma coisa e a cidade é outra. Nosso destino hoje é a cidade de Alto Caparaó e o parque, ele compõe o lado do Espírito Santo e também o lado de Minas. Teve até uma época aí, uns 2 ou 3 anos atrás, que os dois estados estavam disputando aí a área. Acabou que ficou do mesmo jeito, né? O Espírito Santo, ele queria ter o Pico da Bandeira todo para ele, e Minas Gerais também queria a área toda para ele. Então, depois de muita conversa, muito trâmite, ficou da forma como está. E essa estrada que a gente acaba de passar do Parque do Caparaó, tem muita fazenda de café aqui. O pessoal, a maior movimentação econômica... É café mesmo? Sim. O Espírito Santo, uma dessas fortes fontes de receita é o café. Bom, e agora a gente tá começando a sentir a temperatura mudar agora, né? Cara, eu devia ter trazido um altímetro pra esse... Então, cara, se você quiser, eu posso desligar o ar-condicionado do carro, entendeu? Bom, a gente acaba agora de passar a fronteira do Espírito Santo com o estado de Minas Gerais. E é engraçado, para você que estiver aqui na região do Espírito Santo, tem a mesma coisa que eu sinto em São Paulo quando eu atravesso a fronteira do estado de São Paulo com Minas Gerais. Cara, a pista vira um queijo, né? É, realmente, a diferença é gritante, cara. O asfalto do Espírito Santo, ele é muito mais liso, né? Mais constante que o de Minas. Aí eu não sei de quem é a responsabilidade, se é do governo federal, estadual, mas que a diferença é gritante, é. Cara, no estado de São Paulo acontece a mesma coisa, então... Senhores governadores do estado de Minas Gerais, vamos cuidar um pouco melhor aí das estradas mineiras, né? Por favor, a gente que gosta de fazer turismo, agradece. Ó, estamos passando aqui um grupo de bicicleteiros. Ou ciclistas. É, bicicleteiros. Que consertam a bicicleta. Mandamos um salve para eles na trilha aí. Com certeza reconheceram a gente, porque eles levantaram a mão e deram tchau. Reconheceram que era o carro com o podcast na trilha. Exatamente, é logo, é lógico. Pela buzina. Não sei se ele reconheceu você ou a mim, né? Porque eu buzinei e ele levantou a mão. Obrigado aí. Eu pensei até parar pra tirar uma foto, mas... Aquele sinal do dedo ali não era nada, não, né? Não. Era como o pessoal fala. Não, cara. É o, é o joia com o dedo errado, velho. Agora que a gente acabou de passar por um caminhão, só você pode me explicar por que você é capixaba? Quando ultrapassa o caminhão, você liga o pisca-alerta, por favor? É, não foi uma simples ultrapassagem, né? O caminhoneiro, ele abriu pra gente ultrapassar. Ele foi gentil com a gente... Né, e abriu aí para ter uma ultrapassagem, não interrompeu o nosso caminho, como que um bom motorista deve fazer, na verdade. E eu, gentilmente, eu agradeci ele. Pelo menos eu já vi muitos capixabas fazerem isso. Quando eu faço isso, em muitos casos, o motorista do caminhão, ele retorna com uma piscada no farol. É você ligar ali o pisca-alerta, deixar dar duas ou três piscadas e desligar. Se eu não me engano, isso é muito comum também no Japão. O que você me falou aí, como é que é aqui, que é lá em São Paulo? Cara, eu pisco de um lado e do outro, cara. Direita, esquerda, por exemplo? Esquerda, é. Pois é, aqui no Espírito Santo, se você fizer isso, você tá chamando o cara que tá atrás de você pra fazer racha. O que é muito interessante, um caminhão de quase 200 mil toneladas, né? Aí, agora, aí, olha aí, cara, vamos lá, dar uma piscadinha pro cara. Não, o carro, fique bem claro. Ó, piscou a parte de trás. Piscou, viu lá? Você viu? Aí, olha aí, não é que é verdade, rapaz? Muito bem. Então, pra você aí que tiver uma atitude cidadã no trânsito em direção ao Pico da Bandeira. Ah, por que é Pico da Bandeira? Porque tinha uma bandeira lá em cima. Eu não lembro, não, não, cara. O primeiro cara que subiu lá foi o imperador. Foi o imperador e tal. É isso. São detalhes que pra você lembrar aí, eu vou repetir o jabá. Escuta lá o Na Trilha, número 13. É verdade, a Lúcia, ela que cuida mais dessa parte histórica aí do programa, as informações mais técnicas. Eu sou só o editor, o simples editor e o orelha desse programa. Então, ó, vou trazer duas novidades. Além do imperador, eu trouxe a bandeira do Brasil aqui, oficial. E a bandeira do meu estado de São Paulo, né? Que só faltou uma bandeira muito importante que eu esqueci. Ah, eu trouxe a bandeira do Vasco. Eu esqueci a do Corinthians. Agora a gente saiu da principal rodovia, a rodovia federal, e a gente entrou aqui numa vicinal, né? É, isso aí. A gente passou pelo município de Iúna, pegamos a via que dá acesso ao município de Manhumirim. Então, depois que você passou de Iúna, tem a Polícia Federal, né? E depois de uns 10 quilômetros à frente, mais ou menos, você vai ter o acesso aí para a cidade de Manhumirim, que fica a 15 quilômetros desse acesso. E logo depois, então, o Pico da Bandeira. Se você vier dependente do GPS, a recomendação é que você use o aparelho GPS mesmo, não do celular, porque você não vai ficar dependente de internet, que nem sempre vai estar acessível, dependendo da sua operadora por aqui. Pelo que constava na placa ali, são 38 quilômetros aqui, né, até chegar à entrada do... É, quando você sai da rodovia, pega o acesso a Manhumirim, até o Pico da Bandeira em si, até o Parque Nacional do Caparaó, são 38 quilômetros. Maravilha, hein? A gente chegou aqui finalmente na cidade do Alto do Caparaó. Já estamos passando na porta, já passamos pela portaria, estamos iniciando a nossa subida, hein? Então, quando você chega aqui no parque, você tem que chegar até as 18 horas. Em ponto, que é a hora de fechamento do parque. Desde que antes você faça a sua reserva, né? Como já explicamos aí em outros momentos. Você ficou tenso aí com o horário da nossa chegada? Porque a nossa previsão era de chegar aqui 4h30. E chegamos na portaria faltando 5 minutos para as 18 horas, diz aí. Cara, foi tipo, sabe aqueles filmes que o cara tá desarmando uma bomba? e vai terminando bem no comecinho dos segundos finais, foi mais ou menos essa sensação aí. Cortamos o fio vermelho. Foi tipo Indiana Jones, passando ali embaixo da portinha enquanto ela tá fechando e puxando o chapéu com a mão por último. Bom, a estrada que traz lá do início, do finalzinho do centrinho da cidade até aqui o parque, ela tá toda pavimentada, né, cara? Sim, a estrutura de Minas Gerais, ela é realmente preparada para receber o turista, né? E tanto que você percebeu ali o comércio bem ativo, lojas, padarias e tal. E agora no parque, chegamos aí faltando poucos minutos pro parque fechar. Se você chega de fato às 18 horas, você não entra. O cara foi checar no relógio que horas eram, né? É, o cara foi dar aquele checkzinho ali no relógio. Fizemos a nossa entrada, pagamos as taxas que são referentes. A capacidade de pessoas no Pico da Bandeira, né, por dia, que o parque aceita receber, é de 100 pessoas na tronqueira e 250 no terreirão. Então, pelo lado mineiro, você tem aí a capacidade máxima de 350 pessoas, e também do lado do Espírito Santo. Mas vamos lembrar também que, para quem não ouviu ou não se lembra do podcast que falava sobre o Pico da Bandeira, a tronqueira aqui é a primeira etapa da nossa subida, né? É, exatamente. Só relembrando aí que o Pico da Bandeira existem 4 pontos de subida. Uma delas é a portaria, que é onde a gente chega de fato para fazer o nosso check-in e tudo mais. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas é que a gente está passando exatamente na subida. O caminho, ele é bem sinuoso, bastante buraqueira, faz parte do show, inclusive. Antes de eu falar essa questão aí dos pontos de subida do Pico da Bandeira, o que, que você tá achando desse visual, cara? Cara, eu, se tivesse um pouco mais claro, seria fantástico, mas a estrada tem toda uma vegetação que vai cobrindo aqui a estrada e que abraça o carro, ele fecha, né? E acabou de passar um morcego aqui. Mas dá pra ver que lá embaixo tem um baita visual, né? Pico da Bandeira, existem 4 pontos pra você subir, né? Um deles é a portaria, onde nós acabamos de passar. Estamos indo agora em direção à tronqueira, que é o limite onde vai o carro e onde nós vamos acampar. E logo em seguida, amanhã pela manhã, nós vamos explorar um pouco ali as cachoeiras e aquela, os arredores. E partir pro terreirão. E aí, de fato, ir pro quarto ponto, que é o cume, né? Assim que a gente chegar lá na tronqueira, a gente vai começar a se preparar para poder fazer a nossa janta. E para quem não ouviu aí o podcast de comida marteira do Na Trilha, a gente vai colocar em prática aquilo que a gente falou lá no cast. Renan, chegamos finalmente aqui na tronqueira. Estamos a 1.970 metros. É o limite onde o carro chega, é isso mesmo? Isso aí. Lado de Minas Gerais, tronqueira. Aqui é o limite onde o carro chega. E a expectativa agora já tá batendo um pouquinho mais forte. A gente, como guia aí, a responsabilidade é maior. Tô confiante, porque já tem já alguns anos que eu venho pra cá. Mas vai ser a segunda vez que eu acampo na tronqueira. Geralmente eu subo direto pro terreirão. E vamos iniciar o nosso acampamento aí. Se a gente apagar a luz do carro aqui, vai tá um breu danado. Tá nublado. Tá nublado, o tempo tá fechado. Mas aí não tem sinais de chuva, não. O que mais me surpreendeu, e isso é algo recente para mim, porque no ano passado ainda não tinha, sinal de celular aqui, né, cara? Me pegou de surpresa e tô mais contente agora, que eu tô nesse exato momento aqui interagindo com a galera do Telegram. Se você é um cara pão duro como eu, que tem a p*** como sua operadora de telefonia, você se deu mal e tem que pedir pro seu amigo que tem uma outra operadora fazer o compartilhamento de internet com você. Depois de uma noite bem dormida até, porque eu imaginei que ia estar muito mais frio. Na verdade tava frio, mas tava bem preparado, velho. Porque a gente trouxe até mais blusas do que o frio que tá fazendo aqui. Deve ter chegado o quê? Uns 9 graus hoje à noite? Ah, possivelmente uns 8 graus. Foi uma noite tranquila, na minha opinião. A grande vantagem de ficar acampado aqui na tronqueira é justamente porque você tem uma proteção natural, né? De árvores e tudo mais, que faz com que não vente, você não sinta tanto a ação do vento. Na verdade, o vento nessa hora, nessa altitude, estamos falando aí de 1.970 metros, Como a gente ficar protegido disso, pelo menos disso já tá garantido. Do jeito que eu subi pra tronqueira, eu dormi. A única coisa a mais que eu coloquei foi um fleece. E confesso que eu passei um pouquinho de frio. Mas aí na noite, na madrugada dentro, eu coloquei um gorro. Se resolveu. E a gente parou pra jantar, então a gente acabou fazendo uma sopa aqui, usando um fogareiro de uma boca só. A tecnologia melhorou muito pra quem vai acampar. Você pode comprar esses pequenos bujõezinhos de gás, né, que são descartáveis, são até mais seguros, butano e propano. E aí você tem um fogareiro que vai exatamente em cima do botijão. Você precisa ter um pouco de cuidado em relação à panela, né, porque você não tem tanto apoio assim. Então é uma vantagem para quem vai acampar. E agora, pela manhã, a gente desfez o acampamento, colocamos as coisas na mochila. Eu tinha a meta de colocar um peso de 15 quilos no máximo, mas eu achei que estou ultrapassando um pouco disso. Então a gente está levando quase 5 quilos só de equipamento aqui, fotográfico. Tudo isso aí pensando em você, ouvinte. Que você tenha o mais próximo de uma experiência que a gente está tendo em subir o Pico da Bandeira. E você, hater miserável, antes de falar que o programa ficou ruim, pensa nesse carinho que a gente tá tendo e principalmente esse esforço aí que a gente tá fazendo pra vocês. É, porque às vezes a qualidade não vai ficar tão boa, ou então a gente tem algumas coisas diferentes, mas a gente tá gravando em situações bem adversas ao ar livre, né? Semi-extremas, né? Semi-extremas. Chegamos finalmente no Terreirão. Então a gente saiu lá da Trunqueira. Da Trunqueira até o Terreirão são 3,7 quilômetros de caminhada. Em média, eu acho que 3 quilômetros em meia hora, 40 minutos, uma caminhada reta, sem obstáculos, é possível. O tempo que a gente demorou para percorrer os 3,7, a gente fez em 3 horas. Saímos de lá 11h30, chegamos aqui por volta de 12h30. Vale lembrar que a subida ela é bem rochosa, fizemos aí 4 ou 5 paradas. Só que existem pontos que são pontos estratégicos, que às vezes mesmo você não estando cansado, vale a pena você parar, fazer uma recomposição energética, né? Come ali alguma coisa, bebe alguma coisa, tracionar o 4x4 ali para subir. Se você vem de maneira direta, você tem que estar com um condicionamento muito bom, cara, pra poder fazer direto sem parar. A gente viu até algumas coisas estranhas, né? Tinha gente fazendo corrida. Pô, tinha um maluco correndo, cara, desde o início. Ele passou a gente no início da caminhada e quando a gente chegou aqui, o cara já tava voltando. É, e ele foi até o cume, eu perguntei, né? Mas, de repente, o maluco somos nós de maneira lenta, né? Sendo que ele subir e voltar correndo é mais rápido. Ah, sim, com certeza. É muito mais legal. Então, né? É a perspectiva, né? É, vale a pena, sim, você fazer várias paradas, né? Não só pra se recompor fisicamente e pra você olhar a paisagem, você curtir. Não sei se você lembra ali, mas você quase não percebeu. Mas eu falei, olha a Araucária, que é um símbolo bem emblemático ali, que é uma árvore bonita. Não, percebi, eu tirei foto. Não, antes. Ah, não, tá. É porque quando você chega de costas pra ela. Exato, né? Você exato. Se ambientar e tudo mais. Mas o legal é que a gente acabou fazendo uma caminhada que teve vários pontos. A gente parou 4 vezes aí no meio do caminho desses 3.7. Sim. E não dá pra fazer tão rápido porque tem uma via, sei lá, quase, vou chutar que 50% é bem rochosa, que caminha de lá pra cá. Uma coisa legal também que o caminho... Rochosa e íngreme, né? Íngreme. Uma coisa legal que eu gostei é que a gente sempre tá lateralizado a um rio. E esse rio vai formando várias piscinas naturais. Isso aí, a gente tem a visão do rio quase que 90% do caminho. Lembrando que antes de chegar aqui no Terreirão, na verdade, na saída da Trunqueira, você tem acesso ao Vale Encantado. Então você que consegue aí dispor de mais dias, vale a pena conhecer, que tem piscinas naturais lá, profundas, né? Tem a cachoeira bonita também. Eu acredito assim, que você que vem, já veio várias vezes, ou você que vai vir a primeira vez, permita-se algumas experiências. Por exemplo, vale a pena você dormir em diferentes pontos do Pico da Bandeira, por exemplo, na Trunqueira. Que é o caso que a gente dormiu na Trunqueira. É o caso que a gente dormiu na Trunqueira. Hoje nós dormiremos aqui no Terreirão, que é bacana também. Tome banho de cachoeira. É frio pra dedéu, mas permita-se experimentar essas situações que você vai encontrar aqui. Mas o ponto de banho, o lugar é totalmente limpo, ele é bem conservado. Diferente de outros banheiros públicos que eu já vi em parque, que é um nojo. Tudo bem que eu já encarei cachoeiras em vários lugares do país e o chuveiro daqui foi a água mais fria que eu já tive... A experiência para tomar banho, cara. Pois é, mas essa questão do asseio do parque, ele é interessante, que sempre tem equipes que vêm aqui, limpam e tal. Nós até vimos algumas... A gente cruzou com um grupo equipe, aí, né? De 8 pessoas, né, funcionários do parque, recolhendo lixo feito por turistas, né? A orientação é de não deixar lixo. O povo ainda insiste em deixar lixo, deixar sujeira e tal. Todas as placas aqui dizem que você tem que levar o seu lixo de volta. É isso. Então, para você que estiver chegando para cá, traz o seu saco de lixo e você é o responsável de levar o seu lixo de volta. Pois é, mas aí entra um outro ponto também, né? Que essa questão de lixo aqui no Pico do Bandeira, antes tinham vários tambores espalhados aqui no terreirão, por exemplo, onde as pessoas depositavam seu lixo ali. E esse lixo era retirado da mesma forma, né? E hoje esses tambores não existem mais. Então, quem já veio aqui, se você voltar aqui, você vai ver que não existe mais esses tambores. Queria saber de você, Samir, o que, que você achou desse visual na hora que você chegou e esse ambiente novo aqui, mais uma etapa superada. O que é legal é que quando você chega aqui, o clima está mais aberto, que foi o caso, a gente pegou um pouco do clima aberto. Você consegue avistar onde fica também um dos pontos altos para quem gosta de montanhismo e tudo mais, que é o Pico de Cristal. Não, Pico do Cristal. É, Pico do Cristal? É. Eu não tinha noção de que daqui dava para ver um dos picos. O Pico da Bandeira também você viu, cara. E o Pico da Bandeira, daqui de onde estava, abriu o tempo, era possível ver o cume. Uma coisa legal é que essa troca de você encontrar com outras pessoas que estão aqui, tem pessoas aqui que acabaram deixando até algumas coisas de comida pra gente. Essa prática aí é comum, cara. Geralmente, quem tá descendo quer descer com o mínimo de peso possível. Eu até comentei no programa que a gente falou lá sobre o Pico da Bandeira que a gente costuma deixar de mantimento que sobra os guardas. Quanto, já vi muita gente deixando lata de feijoada, biscoito, bolachas e tudo mais. Hoje aconteceu o inverso, né? A gente subiu sem doce e aí conversando com uma moça lá e ela falou que ela já subiu esse ano, mais de 10 vezes o Pico da Bandeira. Ela mora aqui também, né? Ela mora, ela é da região aqui. Ela falou, tô descendo, então, vocês querem chocolate? Queremos, é, manda aí. E deixou um monte de doce, barra de cereal, bolo. Essa interação que acontece na montanha, logo depois a gente conheceu mais duas pessoas, né? São de Belo Horizonte também. Estavam aqui fazendo turismo, fazendo trilhas. Exato. E prepararam um café lá pra gente, que foi bem, bem saboroso, né? No meio do frio. Tem que ser uma pessoa de coração aberto, né, cara? Pra poder conversar com as pessoas, fazer essa troca cultural, bater um papo, conhecer a história das pessoas. É uma coisa que é muito legal pra viagem e são histórias que vão ficar. Mais do que isso, às vezes você faz contato com as pessoas e você vai encontrar com elas de novo. Exatamente. Não sabe quando, né? Mas encontra. Eu acabei encontrando. E, né? E rapaz, olha aí... E ali, pra mim, na hora que a gente tava tomando aquele café, foi tenso um pouco pra mim, porque eu tava mal equipado, a temperatura começou a baixar drasticamente de uma hora pra outra, e eu tive que praticamente sair corrido, né, Samir? Pra você que estiver vindo, traz blusa de frio, traz gorro, traz cachecol, se prepara, o frio aqui não é brincadeira, a temperatura baixa muito rapidamente, e isso a gente não tá no cume ainda. Não. Falta... uns 4 quilômetros. Uns 4 quilômetros pra gente chegar no cume. É bastante frio. E acho que talvez a gente não esteja nem pegando a pior temperatura. A gente tá falando que lá fora deve estar uns 8 graus. A gente chegou aqui com o último termômetro, tava em 11. Baixou com certeza. Então, que a gente parou pra fazer o quê? A gente pegou o fogareiro, resolveu fazer uma sopa. Outra sopa, né? Outra sopa que ajuda a aquecer. É uma forma de você poder se esquentar e tentar espantar um pouco o frio que faz por aqui. É, cara. E assim, o ouvinte precisa ficar ligado, cara, que você tá indo pra se aventurar, né? Participar de uma atividade que não é fácil, mas que é recompensadora, vale cada passo que você dá aqui. Você se conecta muito, muito facilmente com a natureza aqui, né? Você vê cada detalhe, cada situação, você se permite admirar. Né? De repente até mesmo um céu estrelado, que eu não sei onde você mora, mas às vezes você não consegue ter um céu aberto, e aqui você vai ter também. Mas o nível de céu estrelado aqui chama atenção demais, cara. Aí se você for no interior, onde tem pouca luminosidade, acho que vai ser o mesmo céu. Você fez tanto esforço para chegar até aqui que qualquer deleite ali vai ser mais saboreado, né, digamos assim. Então, é legal demais, eu gosto, né? Às vezes eu paro, fico lá na Casa de Pedra. Ih, cara, Casa de Pedra, o que você achou lá? Então, cara, Casa de Pedra é um lugar bonito de se olhar. Ele é todo de madeira, então tem um assoalho falso embaixo. É. Mas o volume de ratos que tem ali é assustador, cara. E é engraçado que a gente pegou, tinha um casal dormindo lá, os ratos passeando e o casal numa boa, cara. Isso que é mulher desencanada, né? É, pois é, mas é... Enfim, faz parte da mística aí do Pico da Bandeira, né? Pra mística quem... é foda. As entidades ratazânicas. Não, e o pior é que as meninas que estavam aqui, que é uma das que moram, que a gente encontrou, né? Que subiu mais de 10 vezes e tal. Cara, ela tranquila, falou assim, você não matou nenhum rato lá não, né? É, ela não só quer preservar, como também quer cultivar, né? Falou, tô criando eles e tal. E dormiu lá numa boa, né? Tanto que a gente prefere estar na barraca, no frio, que é da onde a gente tá gravando parte desse cast agora. Ah, velho, não, mas aqui não tá frio não. Não, não, mas pô, aqui tá... tem que ficar lá com os ratos. Da nossa programação agora, a gente vai levantar às 3 da manhã para começar a nossa caminhada, certo? Isso aí. Partir diretamente pro cume, né? Tem aqui, além da gente, cerca de 4, 5, 6 pessoas, né? Então, é um dia atípico de visita no parque, mas que ainda assim tem visitação, né? Todos os dias tem. E agora vamos ver como é que vai ser. Né? Já preparei a mochila de ataque para subir, nos alimentamos e agora, de fato, é descansar para recompor aí meu corpo e acordar às 3 horas da manhã para subir. Previsão da gente chegar lá por volta de umas 5h30? Não, cara, 5h45, 5h50. 10 minutos que você ficar lá em cima no cume tomando vento, cara, faz... muita diferença. Faz muita diferença. Então, como eu já recomendei, é interessante você chegar no tempo suficiente para ver o sol nascer e vir embora. Lembrando que essa época do ano, a previsão aí do nascer do sol tá por volta das 6h10, 6h15. Então a gente vai ficar lá para ver o nascer do sol, tirar algumas fotografias e começa toda a nossa descida até a gente chegar de novo na trunqueira onde a gente deixou o carro. Isso aí. Lembrando que o cume é só a metade do caminho. Na minha opinião, o mais difícil é descer. Pra mim, descer todo santo e às vezes todo demônio ajuda, cara. É na descida que o joelho estoura, é na descida que você machuca o pé, né? Então eu falo que o difícil é descer, não pela paisagem. Também, é bonito pra caramba e tal, mas o vento te empurra, né? Te obriga a descer, porque é muito gelado. Durante as descidas são quando acontecem as maiores lesões. A pessoa ela fica vidrada em querer chegar, em querer subir e esquece da descida, né? E na descida, ok, desce de maneira descompromissada e a chance de ter algum erro e machucar é alta. Então a última parte do cast a gente vai fazer em algumas horas, lá no Pico da Bandeira. A última parte não, cara, metade. Não, porque aí depois... fechou o cast, né? Não, a gente vai gravar depois a descida e depois vai gravar na hora de ir embora. Próxima gravação agora é no Pico da Bandeira, de verdade, quando a gente ataca o pulo, certo? Isso aí. Ó, Renan, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Pela primeira vez aí na podosfera, você tem dois podcasters aqui gravando diretamente do terceiro ponto mais alto do país. Isso aí. A gente saiu de lá às 3h15 da manhã. Com muito perrengue, suor. Aos 5h45, a gente conquistou aqui. Estamos aqui num grupo de 10 pessoas? 4, 6, 7, 8 pessoas, né? Numa sexta-feira, no dia 5 de agosto. Nada mais justo, né? Que um podcast de turismo, que é o Tourcast, falando aí de rotas turísticas pelo Brasil afora. E um programa que fala de turismo de aventura, mais voltado para a vida outdoor, que é o Na Trilha. Falando da minha experiência, eu tô aqui bem exaurido, né? O meu joelho eu senti um pouco, e de fato subi com muito, muito receio, mas consegui, né? E a expectativa é que a descida também seja tranquila, tomar aquele cafezinho esperto lá embaixo na, na pousada da menina lá, né? Vamos falar com algumas pessoas que estão aqui, cara? Vamos, ué. Pra poder aproveitar. Tem que saber se eles vão deixar, né? Vamos. No seu tempo, hein, Renan? Pra levantar tá difícil. Vambora. Bom, a gente tá aqui tentando pegar algumas opiniões aqui do pessoal. Quantos anos você tem? Qual que é o seu nome? 29, Pedro. Primeira vez que você tá vindo aqui no Pico da Bandeira? Não, é a terceira vez. Terceira vez. De onde é que você é? Sou de Valinhos, São Paulo. É o ponto alto das férias, literalmente. Né? Literalmente? É, literalmente. Vale a pena? Vale a pena, cara. Sensacional. Ano retrasado não deu muito certo por causa da névoa. A gente ficou com um pouco de medo esse ano também, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi top, sensacional. Beleza. Lá da barraca onde eu tava, perto do banheiro lá, eu vi que tinha um que tava chorando. Quem era? Bruno? É verdade, não. Bruno? Primeiro acampamento, né? Dormi com 3 machos do lado. Detalhe, uma barraca pra 2 lugares, né? Barraca pra 2, mano. Você é louco. Mano. Nunca mais, mano. Mas e aí? Curtiu a experiência? Não, a experiência é boa. É, nunca tinha subido um pico tão alto assim. Vim me preparando, acho que um mês, assim. Comecei a fazer uns exercícios. Muito bom. Volta ano que vem? Acho que sim, cara. Ou vou pra um outro pico. E qual que é a dica que você quer deixar pra alguém que tá subindo pela primeira vez? Algo que, de repente, você não fez e que você acha que você poderia ter feito? Algum equipamento a mais? Fazer uma barraca decente. Uma barraca maior? Uma barraca decente. Uma troca de roupa aqui em cima. Ah, é, né? Que você viu fazendo, né? Isso. Isso aí é uma dica importante, né, Samir? Pedro, quantos anos, Pedro? Não, meu nome é Bruno. Bruno. Desculpa, Bruno. Quantos anos? Eu tenho 24. Deu pra ver o cume? Deu. Bom, a gente vai falar com mais um participante aqui que tava lá, ó, um quarteto na barraca aqui. Arthur, 21 anos, de Jundiaí. E o último do quarteto aqui, o que você achou aqui, cara? Opa, sou o Davi, tenho 18 anos, e aí eu vim com eles também. Pela primeira vez, cara, Jundiaí? Não, terceira vez também. Terceira vez, ó, a terra das frutas de São Paulo dominando aqui o Pico Capixaba, hein, meu amigo? E Davi, me diz aí, por que que você tá voltando de novo, cara? Sendo que você já veio duas vezes. Toda vez é diferente, assim. É diferente, assim, o sol é diferente, como ele nasce toda vez, e vale muito a pena voltar. E a barraca é sua também, né? É. Na mesma barraca. Renan, mas, ó, você vai ter que fazer o seguinte. Me dá aqui. Segura aqui, porque eu vou ter que colocar a luva e minha mão tá congelando, cara. Tá congelando? Fica aí a dica, você chegando aqui no cume do Pico da Bandeira, o interessante é você encontrar um ponto específico para você se proteger do vento, que logo quando você chega, se você não se protege, você já congela, né? A minha dica é troque de roupa logo que chega, né? Dá os seus gritos aí de frio, como eu fiz, né? A galera ficou rindo da minha cara aqui. E o resto é só curtir o visual. Mas vamos deixar claro que quando o Renan fala pra gente trocar de roupa, não é roupa completa não, pessoal. É só a camiseta, hein? Só o pessoal achar que a gente ficou peladão aqui, mano. Se você conseguir te trocar de calça, ótimo. Mas se não conseguir, beleza. Tem uma outra coisa, o seguinte, que daqui a gente consegue avistar um outro dos pontos mais altos do país, que é o Pico de Cristal. Do Cristal, toda vez é isso. Ó, Renan, vou falar uma coisa pra você, cara. Que lugar espetacular. É, não é à toa que eu volto todo ano. E sendo sincero contigo, Sami, de tantas vezes que eu já vim aqui, essa é a quinta vez que eu vejo o sol nascendo, sabe? E é que você tá mais bem acompanhado, inclusive, né, Renan? Eu nunca tive uma companhia de um podcast tão bacana igual você. Então, posso dizer que eu tô em excelente companhia de podcast. E aqui, mais do que isso, cara. Eu acho que não tem e nem vai ter tão cedo um outro podcast gravado olhando esse o nascer visual do sol do alto do Pico da Bandeira. Mesmo porque foi um trampo do caceta a gente trazer todo esse equipamento pra cá. Foi, pra poder, cara, fazer a gravação. Foi bem difícil, foi árduo o trabalho, foi cansativo. A gente perdeu muito de bateria, né? Sim, os equipamentos de visual, câmera, celular. A gente queria estar mandando um abraço pro pessoal lá dos nossos grupos, né? É sempre um abraço, né? Importante toda a galera que acompanha. A galera fica aflita, né? Querendo notícias, saber como é que tá, se tá tudo bem. Meu celular foi o primeiro a morrer, eu pedi o Sami pra mandar uma foto lá pro grupo do Na Trilha, qual ele faz parte, e avisar minha esposa, né, que ela tava preocupada também. E agora eu acho que tá na hora da gente partir, né, Samir? Já deu o nosso tempo aqui, se a gente demorar mais, a gente acaba comprometendo a nossa descida e a logística de retorno pra casa. Então você, turista, que veio pra cá, preparado com bastante blusa de frio. Traz uma outra camiseta aqui para você fazer a troca, porque é importante para você se manter seco. O visual é espetacular. Acho que nenhuma foto que a gente tirou aqui vai conseguir descrever o que, que é isso. Que é então, essa talvez visão, o podcast, né, cara? Talvez. Isso? Se você tiver a oportunidade e possibilidade, não deixe ela passar. Os 200 últimos metros é bem difícil, hein? Sim, né? Sim. Os últimos metros é o que a gente chama de crux da via, né? É um termo de escalada, onde você passa por um determinado trecho e tem um trecho que é mais difícil. Então, o finalzinho, até mesmo pelo cansaço, pela altitude, exaustão muscular, acaba sendo o trecho mais difícil, ele é o mais íngreme, mais rochoso. E eu te pergunto, Samir, como é que foi aí na subida, cara? Você vendo ali o meu estado deplorável. Estafado, né, cara? Estafado, tava totalmente indo ali no máximo da força, mas eu sabia que ia valer a pena. E chegamos, cara, em menos de 10 minutos o sol nasceu. O sol nasceu. A gente teve uma sorte muito grande, né, cara? A noite como inteira... Como sorte, ficou... bicho? Eu sou um guia experiente, foi mal, foi né? Mal, foi tudo então, calculado. Graças ao guia experiente, a gente pegou uma noite estrelada, que, aliás, a noite daqui é impressionante, cara. Não é? O nível de estrela você vê aqui não tem igual. E estrelas cadentes também a todo momento. A estrela que você vê aqui você não vê em lugar nenhum, né? Mas assim, é muito estrela cadente, dar uma subida pro turista. É, dá valorizada. Dá uma valorizada. Então a gente chegou aqui pra ver o nascer do sol. Pegamos um espetacular nascer do sol. Então a gente vai colocar algumas fotos aí pra que você tenha um pouco de noção. E você dá um 360 aqui, cara. Não vê mais nada. Você vê realmente o ponto mais alto. Você vê o pico de cristal. Que são poucos metros. Pico do Cristal. Pico do Cristal. Não vou errar mais. Pico do Cristal, que é pouca coisa. Alguns metros só, né? De diferença. É, eu não tenho essa informação. Ver as nuvens aos seus pés aqui, dá pra entender porque os deuses escolheram as montanhas pra morar. Cara, e é muito bom ver o Na Trilha Podcast. E o Tourcast, logicamente, contemplando de maneira única e sensacional o nascer do sol. Né, agora ele já tá ficando um pouco alto aí, o que é um sinal que já é pra gente descer. Estamos na metade do caminho, Samir. Agora vem a outra parte do caminho, os outros 50% que é a descida, é isso? Exatamente. Estamos então no cume da pedra, metade do caminho foi traçado. Então, ouvinte, você achando que partir para alguma trilha, alguma caminhada mais longa, chegou no topo, cheguei, ok, não. Reserve metade da água que você trouxe para você consumir durante a descida. Cume é a metade do caminho. Você subir aqui é importante, é bom você ter o cronograma, você chegar na hora, você ter o seu condicionamento aí preparado e não se desgastar como eu me desgastei no caso aqui, né? Mas o principal de tudo é ter a consciência de que você precisa descer e descer bem, porque amanhã é dia de trabalho. Vamos embora hoje, hoje mesmo a gente volta para casa. No nosso caso, amanhã será sábado, mas geralmente, quando você vem com grupos de turismo, de turismo de aventura, você chega na sexta, dorme no sábado, sobe no domingo e desce no domingo, na segunda já é trabalho. Então, pernas aí, você vai sentir um pouco se você não tem um preparo, mas isso não te impede de você subir o Pico da Bandeira. É uma experiência única, é uma experiência valorosa, é uma experiência que vai te marcar ao ponto de que, no ano seguinte, ou você volta mais uma vez, ou você não volta nunca mais. E eu espero que você volte mais uma vez, seguindo essas dicas que nós estamos passando, mais que simplesmente trazer aí uma exclusividade na podosfera, é transmitir a sensação no momento que ela está acontecendo. Nós estamos no cume, estamos aqui tendo uma visão sensacional, uma visão linda, né? Não dá para descrever em palavras. E se a gente tivesse uma câmera aqui filmando, não ia ser o suficiente para descrever também. Não é então, mesmo. Eu acredito que você sentindo a emoção que nós estamos sentindo agora de passar para você essas palavras, dá para transmitir um pouco do que nós estamos sentindo. Vale o convite e o convite sincero. Venha, venha. Aqui é o seu lugar. Bom, a gente vai se despedindo aqui do cume e vamos começar o nosso retorno. É isso aí. Agora, Samir, nós voltamos do Pico da Bandeira, quebrados, arrasados, cansados, exaustos, porém renovados. E com a vontade de fazer o Pico da Bandeira pelo outro lado, pelo lado do Espírito Santo, não pelo lado de Minas, como a gente fez dessa vez. E eu voltei com o meu joelho doendo, nós estamos fazendo essa gravação um pouco tempo depois. Tivemos aí o início da aventura, tivemos o desenrolar da aventura, pontos específicos. Foi o primeiro podcast a gravar, 2.982 metros. É isso aí, fomos o primeiro podcast a gravar no alto do Pico da Bandeira. O cara tem que levar gravador, microfone... Ó, oh, tem que estar na fome do rato, como dizia o amigo meu. Não, mas foi legal. Foi uma experiência muito válida a gente chegar lá no topo do Pico da Bandeira com disposição para gravar um programa. Entrevistamos uma galerinha lá, ficou bem legal. Para mim foi uma experiência muito boa. Eu imaginava que o meu joelho fosse doer, para não contrariar a minha expectativa, o meu joelho doeu mesmo. Só que depois, com uma noite de sono, já se resolveu. Esperava que fosse chover, também não choveu, o tempo ficou aberto, um nascer do sol fantástico, e a estrada também colaborou, não tinha trânsito. O Pico da Bandeira é um lugar mágico, o Pico da Bandeira é um lugar fabuloso. Nós somos pelo lado de Minas Gerais, agora a gente tem que voltar pelo lado do Espírito Santo, né? Exatamente, estamos falando de um ponto que, cara, não tem... um terceiro ponto mais alto do país. Então, só isso já é o suficiente pra você querer conhecê-lo. Ih, cara, foi a sua primeira vez lá, né, cara? Exatamente. E lá do alto, cara, eu não tinha noção. Você consegue ver o Pico de Cristal, cara. Do Cristal, toda vez é isso. Tem a parte do Vale das Águas, Vale Encantado, com... É que eu não tive coragem, né? Cara, e olha que eu não sou de ligar fogo pra entrar em cachoeira. Eu tava... Pensa, ouvinte, pensa numa mocinha tomando banho, gritando. Ah, cara. Ah, não, eu vou te falar, cara. Fala daquele banho que você tomou lá. O chuveiro do Pico da Bandeira, ele consegue ser mais frio que a água da montanha. Me disseram que pelo lado do Espírito Santo é água quente. Eu nunca vi. Eu quero voltar de novo pro Pico da Bandeira, não só pra fazer o lado do Espírito Santo, mas também pra conhecer o Vale Encantado. Cara, tem muita coisa bacana lá. O Pico da Bandeira é uma região fabulosa, fantástica, linda. É o Alto do Caparaó, né, cara? Pô, ali é show demais, cara. Não experimentei no Brasil. Café melhor. Café gostoso, né? Pô, cara, café da montanha lá do Pico da Bandeira é muito bom. O que mais te impactou, o que mais te surpreendeu nessa viagem para o Pico da Bandeira? Cara, lado de Minas. Eu acho que logo no começo, no primeiro ponto que você para e você já começa a ver tudo... Onde você já está é acima das nuvens, logo no primeiro ponto. Na tronqueira ali? Na tronqueira. Então assim... Tronqueira. Tronqueira ou tronqueira? Tronqueira. Tá, tronqueira? É. Eu acho que vi um ali, não, na placa. Certeza? É, quando você vê lá na tronqueira, as nuvens já bem abaixo da sua vista, já é um negócio fantástico. E é uma cadeia de montanhas que vai crescendo uma em cima da outra. Isso aí. Até você conquistar o cume. E no segundo ponto, você fica maluco, porque você tá olhando o ponto mais alto. Você tá falando do terreirão. O terreirão. E do terreirão você... abre o tempo, você fala, caramba, olha lá, vamos pra lá, é logo ali. Então isso é uma coisa que impacta. Agora, à noite, o que mais impactou, cara, é o céu estrelado. Mesmo na... Era lua nova? Era lua nova que a gente tava lá. O lugar que eu acho mais legal pra você ver o céu no Brasil, até então, na minha visão, é a Serra da Mantiqueira. Um ponto muito privilegiado. Agora, ver o céu estrelado do Pico da Bandeira é um negócio impressionante. Tá aí a noite estrelada mais bonita na região do Caparaó, no Pico da Bandeira. Eu concordo. Impactante e marcante. Mas aí entra aquele ponto, né? Será que a gente não tá um pouco levado pelo ato da conquista, de tá lá, de ter que tá cansado, de ter uma expectativa de algo maior? Fica no ar. Mas que é bonito, é. E eu digo, eu posso garantir, porque eu já vi várias vezes e eu já vi situações diferentes. A lua nova, ela tem a sua beleza, onde te proporciona ver muitas estrelas, ver estrela cadente, cometa, ET, o que você quiser lá. Você pode ver o que você quiser. É muito bonito mesmo. Mas aí, Renan, poxa, eu prefiro ir com lua cheia. Cara, beleza, lua cheia. Você pode ir, você vai subir de madrugada para ir pro cume, você não precisa nem de lanterna. Né? Então cada fase da lua, cada uma dela, oferece uma experiência diferente, né? E vale muito a pena, né? Quando as pessoas falam comigo, ah, Renan, eu só quero isso e foi lua cheia, eu falei, cara, você não sabe o que você está perdendo. Ah, Renan, eu só quero ir com lua nova. Cara, você não sabe o que você está perdendo se você for de lua cheia, entende? Eu acho que você precisa ir mais de uma vez para ter outras experiências, né? Mas Volte, é por isso que todo ano eu volto lá. A estratégia que nós adotamos para a subida, tudo bem que eu me lasquei tudo, né? Meu joelho detonou e tal, mas eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. No ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, eu subi com o Hermes, que já participou com a gente aqui na trilha. Como ele conhece bem o caminho, até mais que eu, inclusive, eu comecei a subir do terreirão com ele e chegou a um determinado ponto que eu comecei a sentir o joelho. Eu falei, opa, Hermes, dá conta de levar? Dou, tô conta de levar. Então tá, toca aí que eu tô voltando. Né? Isso tinha meia hora de subida. E eu voltei sozinho, fiquei lá no acampamento, foi a melhor decisão que eu tive. E aí as pessoas me perguntaram, poxa, Renan, então quer dizer que se a gente estivesse sozinho contigo, eu já como guia, né? Então quer dizer que se tivesse você sozinho, a gente ia ficar na mão? Vocês iam subir, que vocês nem perceber que eu tava machucado. E foi o que aconteceu quando eu subi contigo. A forma como nós subimos, o ritmo, né? O que você sentiu disso daí? O que que foi legal que pode ser mantido e, de repente, o que que pode melhorar? Cara, eu acho que o ritmo é bom porque você está em constante ascensão. Em alguns momentos ele te dá um alívio de andar, às vezes com uma descida, com um ponto reto. Por que que eu tô falando isso, Samir? Só pra, sem querer te cortar, já cortando. Porque muita gente critica, às vezes, a forma como eu faço. Subo com o equipamento nas costas, dorme no terreirão, depois sobe. Tem gente que prefere sair da tronqueira e ir direto. A forma como eu faço, até hoje, ninguém ficou para trás. Não estou dizendo que o meu método é o melhor, mas é uma fórmula que eu tive de fazer com que todos que foram comigo subiram. Mas eu acho que tem muito também, e eu falo isso também com experiência de guia, cada turista, cada pessoa tem um ritmo diferente. Isso aí. Então tem pessoas que são mais aceleradas porque o condicionamento dela para o evento outdoor, ele é maior. Tem outras pessoas que ela pode até praticar um processo de exercício, só que às vezes é de academia que concentra um movimento repetitivo. Cada pessoa ou cada grupo tem uma característica muito distinta. Eu acho que o ritmo que a gente fez é um ritmo legal, né? É um ritmo bem para o turista. Eu sou um cara mais acelerado, então assim, mais para o turista de primeira viagem que nunca fez esse tipo de coisa, eu acho que ele tem que ir devagar. Então, respeitar o limite. Respeitar, né? O limite. A gente fez uma série de paradas, né? Uma coisa que me impactou negativamente e pode melhorar, o volume de lixo que o turista deixa lá. Você tem uma equipe toda lá que trabalha, cara, recolhendo o lixo dos turistas. E a gente viu um trabalho árduo. Tá? O cara sobe 2.980 metros para poder tirar o lixo que aquele turista, que não teve a educação necessária para poder levar seu saco de lixo, trazer seu lixo de volta, isso é muito ruim. Então isso é uma coisa que precisa melhorar, precisa ser muito informado. Eu acho que talvez uma informação mais forte na entrada do parque, o cara estava muito preocupado ali, né? Ah, o horário que você vai entrar e tal. Vale a pena aí um trabalho de conscientização de todos. Tem que ter aí uma conscientização muito forte do turista, preservar o lugar, não jogar lixo, porque é desumano o trabalho que a gente viu os agentes do parque lá fazendo, de trazer tantos e quilos e quilos de saco de lixo que não deveria ser necessário se as pessoas tivessem educação. Foi pouco lixo que você viu lá. E eu já fiquei assustado, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá em algumas situações que é muito, mas muito lixo mesmo. E do terreirão pra cima tem pouca. Agora do terreirão pra baixo, aquilo que a gente viu lá foi pouco. Levar seu saco de lixo, trazer seu lixo de volta, não importa qual lugar você vá, isso é muito importante. E é isso aí, ouvinte. Conseguimos falar um pouquinho aí do que é o Pico da Bandeira. Gravamos um programa lá em cima e agora a gente está falando nossas impressões finais. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. E a próxima vez que a gente voltar... Fica de olho em 2017, hein, Renan? A gente vai voltar em 2017, a agência está fazendo um negócio bacana aí com na trilha. É, em 2017 a gente está organizando aí a agenda. Fica de olho em todas essas mídias aí, tanto na agência quanto no na trilha. Que 2017 você, ouvinte, pode estar indo com a gente aí. E aí, vamos conosco? Vamos na trilha, do na trilha? Fica aí o convite, ouvinte, para você curtir. Se não for com a gente, não tem problema, não deixe de ir. Pico da Bandeira é um lugar mágico, tem um local bacana. Não vai ser tão legal, não vai ser tão legal. Não vai ser tão legal. Você pode ir, cara. Pode ir. Quer ir sozinho? Pode ir sozinho. Você quer contratar uma agência que você nunca viu? Pode ir. Não, é legal com a gente? Não vai ser. Tira a prova, né? Vai três vezes com a gente e uma com o outro. Vai ver se não vai ser tão legal. Então, obrigado, ouvinte. Manda seu feedback pra gente. comenta lá no site www.vcnatrilha.com.br, deixa suas impressões e o que você achou desse programa. Exatamente, a próxima vez que eu vou lá eu vou buscar as armas que estão escondidas lá. É, isso é a história para outro programa, hein?